nós te suplicamos, pelo poder do nome de Jesus, que tu visites este país. Senhor, nós te suplicamos que a aurora lá do alto possa cair sobre nós. Senhor, restaura o coração deste povo para ti. Senhor, faz voltar o coração desta nação. Pai, lembra-te que somos pó e traz de novo o Brasil aos teus pés. Varre-o com grande avivamento, com grande sopro do Espírito, meu Deus, que restaure a igreja e que traga o coração deste país. Sara, Senhor, a nossa geração, derrama tua graça e perdão, quebrando as maldições, restaurando os corações, sarando as feridas da nossa nação, sarando as feridas da nossa.